foi me apaixonar. Coração teimoso apaixonou de novo, mesmo sabendo que eu estava no fundo do poço. Mas eu não tenho culpa, culpa é meu coração, que se apaixonou de novo sem a minha permissão. Eu acho é pouco, eu acho é pouco. Ele postou no status seu namoro novo. Eu acho é pouco, eu acho é pouco. Ele postou no status seu namoro novo. Só por ficar, eu não sei porque eu fui me apaixonar. Coração teimoso apaixonou de novo, mesmo sabendo que eu estava no fundo do poço. Mas eu não tenho culpa, culpa até meu coração, que se apaixonou de novo sem a minha permissão. Eu acho é pouco, eu acho é pouco. Ela postou no status seu namoro novo. Eu acho é pouco, eu acho é pouco. Postou no estado seu namoro novo. Eu acho é pouco, eu acho é pouco. Ele postou no estado seu namoro novo. Eu acho é pouco, eu acho é pouco. Ele postou no estado seu namoro novo. Eu acho é pouco, eu acho é pouco. Ela postou no estado seu namoro novo. Eu acho é pouco.